um bom sentir. Meu coração unido ao seu, poder dizer: Deus deu você pra mim. Te quero até o fim. Amar você, pra mim, te quero tanto assim. Diante da igreja que ora e deseja ao Pai nos entregar, até morrer, prometo te amar. Prometo.